Eu quero ganhar meu Ford Station. Isso é tipo Diabo Veste Prado, né? Prado. Mas eu adoro essa marca. É Prado. Não é o Diabo Veste Prado, não. É outro filme burro. Escrito nas estrelas, animal. Eu falo a história inteira, mas depois, ó, o da iPhone é muito melhor, mas eu tô no chip. Quem em sã consciência vai comprar um telefone da Gratinite? Aceita dois chips. Eu vou comprar um aparelho de som da Gratinite. Não é um telefone. Mas ele lavar o áudio dele deve ser muito bom, amor. Ah, deve ser. Os caras vão fazer um aparelho sem botar um áudio top no aparelho do celular. Quem vai comprar com o celular da Gratinite? Não é, idiota, só olhando. Ô, Jeff. Se roupa igual as máquinas, né, da Gradiente. Né? Tocasse música igual os aparelhos. Mas é uma rima pra sempre, né? Mas é uma iPhone. Mas do jeito que Gradiente é o parafone que é melhor, óbvio. Durante muitos, muitos anos, Gradiente foi o melhor. Melhor som assim, ó. Ah, isso aí é Gradiente. Gradiente. Panasonic também, mas Panasonic é um hardware que veio bem depois. Mas a Gradiente no passado era top. Sim, então ela vem a Gradiente e depois ó, que a Philips era agora mais para televisão, vídeo cassete. Lá para até o final dos anos 80. E depois quando se fazia a aparelho de som. O aparelho de som era Gradiente que dominava. Não foi a Ericsson sempre Toshiba, era popular no automotivo. Aí depois que ela começou a fazer o virou, vamos tentar fazer um bagulho mais doméstico, a casa. Né? Aí começou a fazer uma casa também. Aí chegou o multilaser e deu tudo. Que arroz, feijão, macarrão, o quê? Não quer esquentar? Bolo quê? Ah, vim de karatê. Por quê? Então, eu tô esperando aí, tentando. Não sei se é pequeno, tá? Certeza. Beleza! Mas a rima correta é essa, né? Mas fica na sua imaginação, porque não podia liberar isso, né? Eu tenho um hortelã, por isso que eu errei. É tipo uma musiquinha de Duloco, né? Na cabeça o shampoo, lave bem o seu pé. Não sei, tá vendo? Eu falei, cada um acorda com a boca. É, mas a camiseta tem sabor, então ela garante que é amor. Nossa, hoje eu acordei com um gosto muito ruim na boca. Pega outra maçã. Ariel, não precisa. Ele tá olhando agora na conta, eu vou dos pinos do meu carro. Eita! Qual o ponto pro irmão dela? Que ele deu pro Henrique, pro trampolim, né? Ai, não. Ele quando acorda, o cara toma 3 de dano direto. Ah, é porrado. Os anão. Os anão. Aí ele queria. Defeito do. Ele queria dar outro defeito. Falei, cara, não, um defeito ótimo pro vampiro, pelo desculpa. Cara, ia foder infinito o jogo, cara. Aí você pode dar uma idade. Aí você vê um lobo. Hemofobia. Tem a medo, tem a versão de gente cabelo assim. Não, é de sangue, porra. Hemofobia, não, é hemofobia, você falou. Não, é hemofobia. Hemofobia para mim, só sem parar. Hemofobia é doença. O vampiro tá solado pra caralho, né? Vampiro, saúde! É saúde isso aí, né? É saúde, é doença. É tipo um vampiro que eu... Ele é montura meia crônica, né? Ele é montura meia crônica. Pera, o cara tem que viver com os transfusão de sangue. Vem, entrou assim, vai jogar. Uma doença aqui. É pessoas que não tem, que tem problema no rim, que o rim não consegue filtrar. Já é, tem que passar na máquina. Nossa, demora pra caramba. Aqui, né? Duas horas, ah, mas... é. É, depende da situação. E em último, você só que bom, sim. Vocês estão adicionando de pé. Vamos chegar na sessão? Ou que as pessoas já descobriu a... Rodrigo, aí pra música hoje. Eu ia falar de mim. Falar de mim. Deixa aqui. Depois eu vou lavar pra... Ok. Portão e salões de prata, certo? Dia 27 de Luiz, umas 5h30 da tarde. Salões de prata. Já só tem uma opção da dona do mar. São seus transcrição aí no PTBR. PTBR! Eu não tenho onde guardar no PTBR. Tem um, aí. Respira, filho da puta! Deixa eu falar em off. A tradução em pequena não tá aqui, mas a RVA, que é a Marjorie do Balcão, é o PTBR, não passa. Agora uma pergunta: você tá em off? Nunca sabe qual é o Balcão. Foi em off? Nunca sabe qual é o Balcão. Cara, hoje tá assim. É, ela nem. Ela tá vendo essa porra. Isso aqui tá indo, né? Ela tá assim, apalpando o saco do anão. Nossa, o que tá escrito aqui? Eu sei, esse aqui é ver o amor do moço. Ok. Pega a informação. É, ela deixa eu ver. Acho que foi um gato. Tem confusão. Nem se eu não entendi. O cara não gritou em PTBR, eu não entendi nada. Porque tem dois nomes. Tem um da Lopes Aceito. Um nome que é pra galera e um nome que é pra quem ainda. Tem galera que vem do ritmo, cara. Eu não disse que vê. É, não é a ficha da quebradora de câmeras aí, marcador. Ok. Ainda mais eu sei, ficou meio cruel. Cadê o mapa? Mais ou menos. Ok. Tio Zayão daqui. Tá. Como é que a sala é? Vamos recapitular. Escavada no meio da montanha, na rocha. Tá? Quando vocês estão agora, vocês veem que é rocha natural da montanha. Tá? Em alguns pontos a parede está ainda coberta de gelo. O chão ainda tem alguns trechos assim da camada de gelo. A sala tem um formato mais ou menos quadrado, bem irregular as paredes, tudo, tá? Na direção, na parede leste, tá? Existe um recorte formando uma reentrância na parede, tá? Esse recorte tem 6 metros de largura, 3 de profundidade, tá? Uma porta enorme, 3 metros de largura total, tá? Com as runas inscritas ao redor da porta, tá? Algumas runas entalhadas também em cima da porta. Ali. Do lado das duas portas ali, esculpidos na parede, ali em alto relevo, dois anões gigantescos, dois anões de 3 metros de altura cada um, portando machados. Tá? No chão, exatamente no centro do salão, tem esse símbolo que está aí, que consiste em uma estrela de 5 pontas, rodeada por círculos que entram as ruas, e uma espada no centro do símbolo, tá? Com duas balanças pendendo da sua guarda, como se fosse o símbolo do palmeiro. Tá? As runas no chão, dando as boas-vindas a vocês, e as runas no arco da porta e na porta, apresentando um inimigo para vocês abrirem. Dúvidas? Assuntos? Exatamente, ó. Pode ter que seguir. Eles estavam ocupando aqui esses orcs? Não. Não tem sinais de acampamento desses. Quatro minutinhos de mais aqui? 20? Sim. Sempre vento frio, vento gélido. Vindo da entrada da montanha. É mais ou menos isso, pode passar. Já a gente tem um vídeo pesaroso. Você gasta um outro slot a mais para achar a localização de criatura. E aí você escolhe como é que você vai fazer a combinação. O outro a gente parte dessa parede. Aqui a gente vai ficar protegido. Se vier da meia, com certeza. Nós temos um arco ainda. E ele está desacordado. Pode ser um cara bem esse cara. Você vai fazer com magia preparada ou com ritual? Ok. Só vai reduzir o raio para 300 metros. Não lembro como que é, mas vou fazer só pra. Ó, eu falo pra você aí. 3, 6, 9, 12, 15 pontinhos ela tem. É um quadrado. Não, é quadrado, sim, quadrado. 15 quadrados? 10 quadrados. Não. 10 quadrados. Nasce uma linha de comprimento de 10 quadrados. Mas eu consigo assinar aqui. Tá, não um raio de 300 metros. Eu vou passar o portão. Aqui. Dentro dando lugar à rocha. Mas o restante tudo é coberto de gelo, com um ou outro local assim esparso que a rocha consegue sair para fora. E chão é. Chão é rocha, tá? E é rocha lapidada, tá? A rocha ela foi entalhada ali, lisa, e o chão demarcado como se fossem placas de pedra, do tamanho da marcação padrão nossa, né? uma casa de pedra de um metro ali, você vê as divisõezinhas assim no chão. Tá? Mas são riscos, não são placas que foram colocadas. Tá? Você vê não, você sente. Tá? E mais próximo da porta ali, o gelo cede e a rocha surge, a rocha fora. Mais próximo da entrada, o gelo é mais restrito e ele cobre todo o som. Beleza, tô vendo aqui. Não, gelo só. Lá, lá pra lá. Lá fora tem, né? Tá. Pessoal, dá portão pra mim, eu vou fazer uma porta aqui pra mim. Fala, fala baixo, fala baixo. O quê? Fala baixo. Pra quê? Fala baixo. Tá doido. Aonde? Tá bem baixinho. Tô sentindo nada? Posso fazer um perception? Quem tá perto do pato de hoje? Dragão, dois dragões. Dulé, você tá onde ali? Olhando para. A presença dos dragões vem de noroeste. Vem do sul. Ah, dali? É, pra cá é norte. Ah, tá, do noroeste. Vem dessa direção. Daqui onde eu tô voltando assim. Pessoal, acho que ele tá. Ele tá espirando pro irmão. Ok. Pra cá? Nessa direção aí. Muito longe, muito perto. 100 metros. Rafa, qual o alcance da sua espada? 18. 18 metros ele percebe. Continua brilhando, Eu nem reparei, tá? Se alguém quiser, pode. Tudo bem, mas ela continua brilhando. Eu posso fazer o que eu quero. Você sabe. Falta de urso, vai se afastando de vocês, vai indo na direção que você apontou. Ele começa a tatear, pai. Pra cá! Olha aqui, ó. Igual, deixa eu perguntar aí. Tudo bem. Só que se você não usa nada, nada vai te Isso vai quebrar o seu machado. Vai quebrar a parede. Ô, menina. Você tem que ir embora. Você tem que ir embora. Pô, a única que me deu é ela. Ei, é, Benudinho. Fica esperto. Fica no jogo. Só isso dá pra fazer. Eu sou um guerreirozinho, eu vou mostrar pra todo mundo. Tudo bem, você me decepciona falando assim de mim. Oh, eu tô raiva, vai ficar magoadinho. Boa, vou te ensinar o poder. Outra pro poder mais melhor. Ainda, pô, amarrado? Vocês amarraram ele? Não. Claro, pode amarrar. Ah, não, pode amarrar. Pode amarrar? Claro. Você acha que eu deixei ele o whatever lá? O cara nem tá lá, ele pode amarrar na mão, né? É, ok, o orc acorda. Ele tá sentado no joelho dele, porque ele não conseguiu levantar. Ok. Isso é assim, né? Uma pena pra ele. Cadê as algemas? Onde estão as algemas? Atrás. Ele tá lá com as mãos pra trás e ele acorda. Nossa. Exato, não é não pra fazer. É da. O que ele tá falando? Eu entendo o que ele fala. Vermes, me soltem. Tá soltando. Eu olho assim pra ele. Vamos lá. Eu sei que você consegue me entender. Me diga por que tem quatro salões ali para digitar. Quatro salões para digitar, beleza? Tem quatro salões. Para de falar merda! Ele entende comum. Eu tô falando em comum. Ah, sim. Então todo mundo entende. Não. Eu não entendi. Nem todo mundo. Pô, eu falo em comum. Eu falo em comum, ok. Opa, vem me botar meu livro na cara. Trata o PTBR agora pra pegar. PTBR. Legenda, legenda. Legenda? Que céu. O que você tá dizendo? Apenas saber se você sabe a combinação dos portos. Combinação do lugar. Claro que eu sei, idioma. Se quiser entender, eu acho que ele não falar. Mas eu jamais falei ele pra vocês. Eu falo assim, eu sei qual é a combinação. Só quero saber por que tem 4 e não 2. Não sei quanto. Ah, não! Quanto tempo já passou que a gente. Que eu já vi ele conversando em orc? Durante todo o tempo, eu já vi ele um minuto conversando em orc? Não. É difícil falar em orc. Porque um minuto depois eu já sei. E reproduzir. Ah, é o talento de ator. Ah. Demora um minuto pra aprender não, a falar. Sabe... Eu sei reproduzir. Não, eu sei só reproduzir. Ah, tá. Reprodução. Tipo, não quer dizer que você falou no entendimento. Sim, mas ele vai conseguir entender. Ele vai ser simular, né? Os livros estão sobre a mesa, sabe? É, sim. Vamos ver tempo. Só com gosto barato. Eu sei, agora eu vou pisar em cima do joelho dele, ficar assim de ponta de pé. Então, eu acho que você pode falar isso como seu último desejo. Não está nessa sequência. Não, ela não é tão difícil. Pula, louco! Dá uma asada nele. Só de leve. Ai, mas que briga de bicha, velho. Lembra da asada no rosto? E agora eu vou usar a intimidação. Diga. Você não está numa situação favorável. Acho que você não vai se lembrar agora. Vou ter desse desejo. E quem sabe eu posso te deixar morrer pelo filho. Que não está na toa. Ah, eu estou aí. Quanto deu? 20. Na verdade, 22. Tá. 12. Ele já tá te intimidando, ele vai ficar com medo de você. Isso não quer dizer que ele vai revelar o segredo pra você. Você só botou medo nele. Intimidação é você botar medo na pessoa, não é você. Mas você tá com tanto medo de mim, vai falar, tudo que eu quero. Não é isso. Você nunca fez a tática levar você pro meio do mato e enfiar coisa no sol e você vê que você não conta. Você viu tropa de lixo? Quando o cavalo pega a vassoura, foi intimidação. Põe intimidação aqui. O mais da hora desse papel dele, deixa eu falar, mano. É um bagulho quase imperceptível, tá ligado? A hora que manda no final, quando você pega aquele neguinho lá, que o moleque toma um sarrafo, aí ele pega o coisa. Aí os caras, você vai contar ou não vai contar? Não, eu não vou. Você vai ou não vai? Não vou. Aí pega a vassoura. Não, eu dou. Não, eu conto. Acho que foi erro, tá ligado? Tipo, foi daquele jeito, mano. Eu tô. Será que já fizeram pros caras? Isso é intimidação. Quero ver se eu vou contar. Então, intimidação não é só. Jeff, rola a fechada. Pô, então, você puxa aí, Rafa. Vai derrubar a árvore. Vai derrubar a árvore. A primeira não ajuda, não. Embaixo. Brace. Ok, você tá lá pisando nele, bate na cara dele, aí ele vira pra você e fala, tem que parar. Eu acho que isso não é necessário mais, fazer isso. Acho que a situação dele vem mais, não sabe da situação dele, não vai tentar fazer nada. Se vocês me soltarem o quanto vocês quiserem. Se você falar, quem sabe depois... Se for corretamente, não precisa se soltar. Você tem que prometer. Eu só quero saber a combinação. Eu não tô entendendo, então. Você tá em cima dele ainda. Eu tô, ninguém me falou nada. Okay. Falei pra você. Não, você tá pensando em uma situação. Você ficar em cima dele não é mais necessário. Então, não poderá fazer mais nada. Eu tiro um pé. Um pé ainda. Ô louco, dobrou pelo primeiro, só quebrou o joelho. Exato. Eu não quero, não vou sair daqui, eu quero sair. Ele tá mal. Mas provavelmente quando você tá em cima dele, ele pode não falar. Eu ainda falo. Você. Você devia ter vergonha. Vergonha do quê? Você tem nosso sangue. Se aliando com esses nojentos. Eu também tenho sangue. De um ano. Então deixa o seu lado orc aflorar. Não. Eu não preciso mostrar isso pra mostrar que eu tenho valor. Sai do armário. Ele Ele tá cedo ainda. Não preciso virar um assassino. Quero só pra provar o meu valor. Vocês vão me soltar? Se você não disser tudo corretamente. Então fala pra ele sair de cima de minha porta. Ah, ele vai colaborar conosco. Eu dou uma levitada, sai. Vou domar da cabeça dele e falo. Você tem um minuto pra me soltar. Ô Jeff, eu apareço de repente. Vocês estão interrompendo ele sem mim? Eu disse que eu não vou matar mais ninguém pra ele divulgar, mas era pra me chamar. Você não vai matar, mas nós não dissemos nada. Ô, Théo, você tá lá em comum. Sim. Não entende como ele não entende. Ele não entende. Mas ele entende. Você chega bravo, você chega bancando, tira mal, né? Eu falo assim, ó. Não, está tira bem. Mal, tira bom, tira louco. Não, um time imparcial. Um time imparcial. A gente não sabe. Pô. Até pra ponderar pra ver o cara colabora e depois se foda, velho. O louco! Intimidação, tá vendo? Fala. Você vai ter que aprender a falar na minha língua agora. Vamos, doutor. A língua de fala. Eu tenho um pouco de medicina. Eu acho que ele não vai conseguir falar com você sufocando ele. Também concordo. Ok. Eu acho que não é bem. O Orc cai no chão, cospe sangue. Ele vira pra você. Quanto mais vocês judiarem dele, menos ele vai querer falar. Menos ele vai colaborar. Pé no saco dele. Puta que. Tipo, o cara tá com a mão. Beleza. Ele tá com a mão. Caramba, esse foi um roleplay danado, olha. Ó. Tipo, ele tá com a mão amarrada aqui. Nossa, o clérigo. Tá pisando. Não precisa disso. Bota a mão no peito do clérigo e puxa ele pra trás. Não. Eu já falei, Ele já falou que vai colaborar. Você não precisa machucá-lo, mas... isso vai, vai prejudicar o negócio. Eu tava com esse orc aí enrolando. Eu também. Já tá demorando demais, ó. 30 segundos. Aí eu só... Você quer demora quanto com ele... Fudendo o orc aqui. Vocês querem saber? Exato. Eu falo, mas me solta. Não, primeiro combinação. Eu vou falar da porta. Depois a... Não. Se eu falar, vocês vão me matar. Eu faço. Quem garante que você, soltando, você não vai tentar fugir? Eu te dou minha palavra. Eu pego assim. Nem a de vocês. Mas eu acho que a sua situação é bem diferente da nossa. No caso. Não tem escolha. Nós também não temos escolha. A única chance de escapar vivo agora é se vocês não soltarem. Não diga a pontuação, nós soltaremos. Então me solta. Vamos lá, eu falo lá da porta. Nossa, eu acho que meus companheiros não estão de brincadeira. Acho que sua única salvação aqui sou eu. Os caras bárbaros de Hulk. O clérigo. Que bairro, mas tocar o terror, calma. Beleza, eu fui. Eu vivi na vivência toda, eu vivi com uma clériga na vida. É um orc. Uma clériga na vida. Você quer que eu ajude como, velho? Um assassino, velho? Tá bom, eu digo. É um orc com PHD, você. Não, você tem que ver. A minha mãe era uma clériga da vida. Então eu acho que era a clériga que dava cor de mina. Clériga da vida. O cara fora não é ainda, né, o bagulho? Mas o cara pegava assim... Peraí, do Lena. Pegou uma gonorreia aqui. O que eu faço, né? Você chifre aqui que vai curar. São sem pior. Pera. Vocês que faz milagre. Por sem pior, tem que fazer muito milagre. Eu tenho que ponderar esses dois lados, né? No histórico. Tá. Eu na minha mente. Promete que me solta, me dá sua palavra? Sim, o senhor foi correto. Caso não for correto, eu vou deixar você não ser meus colegas. Só pressão psicológica. A gente não soube correr essa parede. Assim, é estrela, estrela, coisa de raiva. Coisa de raiva. Tá. Simbolização do número. Eu vi alguma coisa raiva. É tipo, ele não deve saber. Ah, não, é só aquele deus louco que mata todo mundo. Tá, estrela, estrela, foice de Ragnar, foice de Ragnar. 5577. Quantos você viu isso? Eu acho que 35 pontos, foice, pode não ser. Eu acho que é 0055. Não sei onde que é, onde que eu vou colocar esses zeros. Uou! Eu sei, na clériga. Na clériga. É, Dois zeros na estrela. O zero virela. One. Gera uma vida. Foice de Ragnar, foice de Ragnar. Foi sim. Aí chega lá, você tem dúvida, não tem sentido nenhum. Você não mata esse cara. Os dois. Só passa a pistola da estrela. Todo mundo esqueceu o bagulho, mano. É estrela, estrela, foice de Ragnar, foice de Ragnar, isso não. Foice de Ragnar. É estrela, estrela, foice de Ragnar. Foi pãozinho. Estrela, é estrela quando é assim. É, foice, foice. Seria algo, tipo... Asterisco? Asterisco, jogador, é hashtag. Qual foi sua hashtag? Essa é a estrela. Um símbolo assim. Ah, tá, pessoal. Tá. Ah, é isso aí, que foi? Tá dando as pedrinhas na parede. Agora eu não sei qual seja o significado disso. Ah, mas eu não tenho entendimento, não. Você hoje... sabe? Você lê de Amadão também? Rafa sabe, velho, sério? Não. Não, mas você sabe. Tá, quando ele escreve pra você, você se lembra dos números, dos numerais do Amadão, das coisas amãs. Você se lembra dos números. Lembram mais ou menos aquilo que ele descreveu, tá? Um número que parece um asterisco dentro de uma estrela e um outro número que são dois pauzinhos. Nossa, só necessário com o meu plano, tá? Aqui agora. Dois tracinhos só que lembraria uma vagamente uma coisa. Me ajudaria muito agora aqui, eu já vejo faz números. Você vai me ajudar muito agora. Bem, os outros, eu posso, tá. Você pode sair correndo. Existe só um porém. Você não é isso aí. Mas eu vou criar uma ilusão. Ah, eu vou falar. Não, eu vou criar uma ilusão de que tá fora. Ele vai pensar que não está. Qual deu o perception? Deu 19 de história. 19 de história. 12. Lá fora tem. A Toff juntando neve lá e você fazendo o quê? Ajudando ela. Ok, joga inteligência por isso. 19 de história. Força de Ragnar. Eu sei que você lembra do relato do Biel. Os relatos que você ouviu foram confirmados pelo Biel. De que existe, de fato, uma maneira de ser nobres. Vocês lembram do relato, de que vocês acusam do ato, de uma profecia do fogo em nós, teria a chegada da promessa de Ragnar. Seria o Ragnar. Tá. Foi só tipo um flashback, então. Ok. Pelas runas, vocês lembram lá? O número 0 seria a estrela. Tá? O número 5 seria esse pauzinho. Tá? E existe um outro símbolo. Tinha 2,5? Existe um outro símbolo ali que lembra como se fosse bem pau, né? Bem estilizado, bem daquilo ali que lembra vagamente o rosto de uma criatura. Com dentes prominentes. Tipo um bugbear. Número 7. Sabe que lembra? Tomada padrão. Lembra bastante aquelas medalhas. Não, padrão de. É, um troço mais ou menos assim. Bem lembrado, tá? Isso aí tudo é um disco de medalha. Gira. E isso aí tá empalhado em alto relevo no disco. E esses detalhezinhos aqui, todos cobertos de prata. Aí a porta mesmo. Coberto de prata. Você conseguiu decifrar assim? Você já contou aqui? Não. Você que sim. Vocês comeram tudo bom? Não, não tem possibilidades. Será que esse código não foi muito forte? Eu não sei. Não, na linha de ponto para ter família, um passo aqui. Chega lá, ele tá preso no chão, então tá? Então, pro jeito que ele tá preso no chão. Ele não vai tentar fugir com um cara ali. Mas ele tá deitado no chão, tá? Sim, normalmente sim. Mas ele não vê o que vai fazer. Não, nem precisa fazer nada, mano. Eu já tô com o negócio na cabeça, cara. Se você tivesse utilizado isso. Eu não sei o que você tá no negócio na cabeça, então. Não, relaxa, você vai saber. Eu acho que você vai saber. 70 mil pontos, olha. É só. Deixa eu ver. É isso se a pessoa colaborar, né? E conseguir fazer isso. Do jeito que a pessoa nas últimas sessões não conseguiu, eu não consigo. Não, tu vai jogar para a quarta vez com ele. Não, mas é o que eu vou fazer. Vou fazer o outro de nós ao lado. Não, não, não. Parado. Mas é só ficar forte. Certo. Perfeito. Tá. Vai ser meio com essa moça. São máquinas pinturais, são câmeras de pato, que aceleram o trabalho que vocês fazem. Você mostra, vocês enchem um pouquinho de melanina. E aí eu já começo a fazer pra ver. Eu passo aqui. Falou. Eita, você. Acho que você deve conhecer essas simbologias. Abrir? Eu só vou ver aqui como está a situação. Eu chego, passo chego aqui na frente, mais no Illusion. Passa uma imagem do Ragnar. Na hora que o cara passar por ali. Você faz a imagem. É, corredor, na outra sala. Na onde está a saída do dentro dessa sala? Deixa uma imagem do Ragnar encarando ele. Onde você tá ali? É. Ok. Tá bom, ele tá deitado no chão e não. Sim, ele não viu. É, não vai ver. Não está vendo isso. Tá. Só pra ver se ele. Eu não vou abrir, porque a gente ia combinar que a gente ia descansar. Não, sim, é só. É que eu tô com outra. Só ver se dá certo, né? Pra ver se dá certo. Eu ia testar outra combinação. Ah, tô só mandando esse botão, cara. Mas é que a gente sabe que é que encerrar o que acontece. Exato. Eu acho que eu sei. Eu acho que eu sei. Vamos ver. Bom, eu já falei, me soltem. E aí eu tinha que descansar. Se errar, tipo, vai botar 1, 2, 4, 6. Os que fracassaram, cara, morre de novo. Alex, você vai me matar. Existem dois códigos, sabe? Sim, sim. Sim. Pegou. Não, se vocês me soltarem. A gente achou o 0055 e o 0077. Eu sei. Você prometeu. Eu também que acontece com o 0077. Você deu sua palavra. Crescer se nesse bloqueio errasse. Me soltem. Seria praticamente um código. Eu não sei se esse código consigo fazer. Mas ainda nem tentamos abrir a porta. Se eu fosse vocês, nem tentaria. O outro é um bloqueio que tem lá. Não faz sentido. Não, não nada, eu sei. Certo, fala assim. Mas é que se ela tá muito quantas pessoas são utilizadas? Muitas. Quase 100. Não, 7. Vai, me solta. Me deixa embora. Acho que dá uma urgência que está comigo. Fala pra eles me soltarem. Me solta. Mano, eu Não levanta. É isso que eu tô falando pra vocês. Não, o código a gente já sabe. Beleza, você pode dar o dano. Funciona assim. Se o cara chegou a zero, você escolhe. Ou mata ou não. Ah, tá. Então eu só tava calcado. Você acabou de ver economizando no ouvido. Esse foi estourar um dia, mas eu acho que foi o assunto de Eu vou deixar ele fugir. Eu não ia nem deixar ele fugir. Sim, eu sei. Mano, eu ia ganhar XP agora, eu ia ganhar XP. Tem que andar por jogar mais do que ganhou. Tem que levar o patrocínio até o dragão. Beleza, como que ele entendeu a sua missão? Não, ele não entende como. Guerreiro geralmente sabe, tipo, ah, eu andei mais ou menos um quilômetro, sabe? Dá pra saber. A gente sabe. É um dia de viagem. Bom, eu sou meio gordo. Na neve, dois dias de viagem. Vai, Natal. Pra ele não, você tá acostumado. Eu moro aqui, antes eu vou aumentar. Você não sei, tô... sete dias de viagem. Mais dois dias de viagem pra achar todo mundo. Ok, aí o que vocês vão fazer? Vocês enchem e voltam. Quando vocês estão chegando, você vai ficar ou vai voltar? Volta junto. Vocês três estão entrando, o Celerinho tá indo lá no canto e sentando assim. O Orc desmaiado no chão e a galera vai ver. É, Patrícia. Não foi dessa vez que você conseguiu matar o Orc. Pode ir. Pesar esse orc de presente pra você matar e mesmo com nosso amigo, nosso cara clérigo. Deve ter mais lá pra dentro. Não. Sim, isso é o seu amigo disse que tem um dragão lá. Eu vou matar esse dragão. Levar a cabeça dele pra minha tribo. Ei, na hora que você. Eu já te dei uma escama. Não quero mais dragões mortos. Jeff, cara, não sou eu vou lá. Por que não? Porque os dragões são legais. Vai lá pegar um autógrafo dele, igual o iPhone da Gradinha. Eu acho que os dragões são muito bons. Mas eu vou lá no Orc. Os dragões são muito bons. Eu faço durante o Orc. Estrela, foice. Esse é muito bom. Eu não entendo você, cara. É Xuxa, mano. É pai que é Xuxa. Desculpa. Eu arrependido, eu vou. Ah, espero que ele não acorde. Eu faço durante o Orc. Arrependido. De volta, cão. Não, porque eu só tava com as orelhas. Ok, beleza. Por o arco ele continua. Pidos e o rabo das pernas. As palhas, as peças de morte. Não, ele já não tá. Não, mas é só o roleplay mesmo. Eu sei que ele já não tava, mas... Ok, beleza. E aí, o que vocês descobriram? Aí ele me morde. Ele pegou uma estrela, foi. Esse é o código. Só isso? Descobrimos também que tem dois exércitos nos esperando lá dentro. Nós só perguntamos qual era o código. Ah, onde é o dragão? Estrela, foi. Isso é fácil. Até eu consigo. Peraí. Não! É, os caras não. Amanhã, seu amiguinho clérigo não deixou. Amanhã? Por que amanhã? Porque, segundo o meu cristal, nós estamos perto da noite e precisamos de um conjunto. Aqui é o menor lugar que poderemos. Vocês acham que ele vai saber onde está o dragão? Tá o quê? Joga foto. Nós não teremos controle de mais pra frente. Vocês acham que, ele vai saber onde tá o dragão? Vocês acham que é seguro de dormir aqui? Ele olha pra Alice e no canto. Dragão ele não vai saber. Já temos uma dormida. Já estamos a caminho do sono mesmo. Só acomode-se aí que em breve a gente vai chegar. Ele não ouviu a Ele tava fazendo ritual. Tá fazendo um negócio, tá preparando os corpos pra ninguém. Pra não ter um necromante ali, reanimar o corpo. Você quer dormir cheirando fogo? Tá. Vocês estão muito cansados? Sim. Bastante. Vamos, né? Para um senhor de descansar e recuperar as forças. Senhor de idade? É, eu tenho os cabelos brancos, né? Tá bem velhinho. Ô, Jeff, esse pai ainda vai. Mas não vai entrar ali. Pode abrir. É o ponto que tá dando. Encosta a escada só, assim, no pescoço do Orc. A vida é mais forte? Mais forte. Passa a boa sinal. Faz teste. É, eu não. É tipo ele assim, ó. Não, tô com a espada. Ah, tá, achei que era. Faz os testes. Morreu, que vou pagar a espada. É, era ele. Eu acho que não é ele. Quando tirou o arco, quando eu sei. Os quartos lá tinham alguma coisa parecida com. Peixes, canequinhas, alguma coisa que vocês façam barulho? Metal? Tivelas, alguma coisa assim? Não, eu recolho o gosto com algumas coisas que lá no barulho. Aqui já é o chão, né? Alguma coisa que bate. Chão mesmo? Só lá ao redor da porta. Só aqui, assim. Só em cima. Alguma coisa que. Sim, você vai catando pedaços das armaduras, tá? as manobras, as armaduras, as velas. Sim. Os próprios machados deles. Não, tem que ser leve. Porque o pedaço da armadura é o melhor. Então. Tá, eu vou pegando pra fazer uma tira da roupa dele, morguendo um monte de cilindros. Certo. Galera, eu vou fazendo. Montinho de neve. No final ela só quebrei e vou subir. Aí chegando mais ou menos na metade, da minha metade assim, aí eu vou fazer deixando de lado no topo, né? Assim, um pouco de lado. E se alguém vier de lá pra cá e empurrar, vai ficar tudo maluco. Aí fazer. Não. Não, ele vai levantar uma parede e ficar os negócios na neve. Se alguém derrubar a parede de neve, o negócio vai cair em cima e fazer barulho. É a gordinha, até. Mas imaginei já tem 2 metros. Não, não, não. Eu acho que se ficar os 10 metros, eu acho que não vai dar certo. Deixa eu passar isso, eu vou fazer um monte. Ele faz a leva a foto, ele vai dar um pouco. Não, caiu a bochecha. Se tiver ali, vai entrar. Só de ré. Já que ele fez um cordão, fazer um cordão, vai lá em cima. É, virou uma magia larga. Eu vou ouvir, é uma magia larga. Você vai fazer barulho, você vai acordar e vai acordar ainda pelo psicológico. Ui! Eu acho que eu ouvi um barulhinho. Psicológico, relaxa. É pra todo mundo. Todo mundo. Essa aqui vai fazer um barulho bom, se você acha. O que ele disse sobre os exércitos? O exército dele, nós temos mais de 100. 100? E exército da bruxa. Normalmente o exército da bruxa, sobre homens. Acredito que eu acho, mas. Também. Você entende? Mas não deixou. Acabar de fazer a pergunta. Aí já chegou bicudando ele e desmaiou no cara. No canto de olho. Estavam conversando. Aqui eu acho que ele estava conversando. Nem deixou um pouquinho pra mim, egoísta. Ele ainda não está morto. Pô, tá, enfim, alguém tá fazendo uma fogueira aqui? Tá muito faz o banquete. É muito importante. Tá, ah, eu sei, gente. Acho que você sabe fazer necessário. Pra eu aí falar pra você. Vai lá fazer o banquete. É melhor que não sabe nada. Ah, eu vou muito também. Ele não entende nosso idioma. Mas ele entende ele. Valor. Você fala orc? Ó, um, dois, três fala orc. Porque tem um dragão, acompanha a cega. Poderia me chamar de levar eu não. Imagina sério um dragão, faz pra uma águia. Não tanto porque eu não consigo mais. É tipo, a águia e o coelhinho, né? Vou pegar o coelhinho, vamos pro morro. A pulguinha. Eu já vi nos contos. A águia só tem isso, a águia só tem isso. Imagina um dragão com uma cega. É perigoso, foi companheira cega. Eu sou cega, não sou surdo, viu? Eu tô ouvindo o que tá falando. Mas realmente, eu tava pensando se você conseguiria sentir. Você conseguia sentir, você tá muito perto. Eu fui acompanhado por segurança. Sim. Mas ele era só se você falar arte, eu ia. Porque se você falou arte, eu não sabia que você falava arte. Eu falo arte. A Liz, você também falou arte, vocês não acordaram ela. Eu falo arte. Todo mundo que conversa. Ai, criança. Agora tá dando queijo. Você vai arrancar. Não, eu tô falando com você. A Liz, vai te bater. Por que você vai fazer um queijo também? Não, vem da bebida. Vem da bebida, você bebeu? Vem da bebida. Você bebeu? Onde é? Dormi? Saiu o vinho do cantil? Onde está? Saiu o vinho do cantil, pronto. Onde você está dormindo? Você está dormindo encostado na porta. Então vou lá, Jeff. Encostado na porta? Chute bronzinho, não. No pé assim. Vem de leva, dou um chute, eu passo. Você vai com a intenção de acordar ela? É. Ah, ela, você acorda ela, você acorda. Vai. Ah, ela tem uma faca. Acorda! Ela só vai assim, super. Cá! Então faz umas ondas da verdade aí pra gente. Agora? Tá bom. Vamos começar. Ela, tipo, agora. Tá bom. Vamos lá. Você já dormiu com o peito do dragão ou não? O quê? Com o peito do dragão? Acho que. Já. Não, eu já tinha dormido bem, né? Ah, não deu nada. Tem um dragão. Aqui perto. Tem que acabar no capítulo. Tem pelo menos 2 exércitos. A gente quer acordar o Orc pra interrogar ele direito. O pessoal que interrogou só descobriu que tem 2 exércitos. Acho que ia descobrir um pouquinho mais. Mas na verdade, eu acho que a gente tem essa capacidade de descobrir um pouco. Eu queria matar ele, eu queria me interrogar direito. Não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, arranca seu livro, então ele perdeu o que livro de qualquer forma. E onde são os motos, gente? Pra falar pra vocês. Puta, eu tô longe pra caralho! E ele tá 23! Só faltam 17 salas. Se fui 6 pra chegar, foi só 6, até agora ele tá fudido. Onde estão os exércitos de motos vivos? Os carros no chão. Exército de motos vivos? Não tem exército do seu. Tem certeza? Ela fala minha língua. Porque o senhor é o elfo no clima. Você quer dizer que ela não usa o seu carro? Tem. Não tem exército de moto aqui. Tem. Eu tenho certeza que não tem. Não? Ninguém dragão aqui. Não? Não. Você tem certeza? Aí depois perguntaram pra ninguém, né, viu? Na sala de três. A bruxa, os aposentos dela, no fundo da montanha. Quanto tempo dá? É muito longe pra montanha, tá aqui? É longe. O exército tá aqui distante da gente agora. As minas. Que horas que amanhã dorme? O quê? Ele dorme. Eles montam guarda, obviamente, certo? Claro. Quantos ficam de guarda de noite? 3, 5, 6. São quantos? Irmão, eu tô segurando o matar! Jeff, tô segurando as duas mãos dele. Eu tiro uma algema, só uma. Solto a algema. Mão direita. Isso. Ok. E prendo na perna dele. A mão esquerda. Nossa! Vocês tiraram as armas, né? Preso. É, ele tá. Ele tá sentado, então fica fácil pra ele chegar assim. Você, o que você vai fazer assim? Não, calma, agora ele vai desenhar. Com essa mão que ele soltou, ele vai desenhar onde tá as patrulhas. Vou fugir. Desenha onde tá as patrulhas com a doença. O quê? Com essa mão aqui, a gente acabou de soltar. Mas com o quê? Olha o neve, com o dedo. Fazer no chão. Mata. E cabeça? Um orc desenhando. Tá vendo? Esse kit de informação de orc. Beleza, mano. Você vai um desenho do orc. Exato, um orc desenhando. E você tá com a mão errada porque sua mão tá presa. Para, mano. Ele não pode fazer nem piada mais, gente. Sua piada foi boa. Se o Jeff desenhar com a esquerda, fudeu. É um work, mano. Quantas ondas? Eu tô desenhando com a esquerda. Exatamente. Esse que é o problema. Nós estamos aqui. Eu não marco com X. Até para um work. Vocês vão sair daqui, tem um corredor. Vira pra cá. Depois ele vira pra cá. Você andou treinando, né? Pra falar. Depois ele vira pra cá. Você andou treinando, certo? O quê? Treinando o quê? Pra riscar nem cabelo, você que risca perfeito assim. Não, o cara falou, a sessão vai ter isso. DQM, cara. Ajuda o seu famoso. Aqui tem o rio. Subiu o skill, cara. Brilhou. Subiu. Esse aqui tem boas músicas. Aqui tem a ponte. Aqui estão as casinhas. Não, tá certo, Rafa. Tá desligado a janela. Acho que ele tá se convencendo. Olha as casinhas. Aqui que o exército tá. É isso? É. Um pouco aqui. Não aqui. Um pouco aqui. Um pouco aqui. Um pouco aqui. Tá. É, aqui tem a escada. Quantos tem aqui? Não aqui sei. Tem um salãozão. Salãozão. Do anão, do rei. Do anão rei, tá. Aqui tá todo mundo. Todo mundo, quantos tem aqui? Todo o exército. E aqui tem quantos? Uns 20, mais ou menos. Tá ótimo. O caminho tá vindo pra esquerda ou tem caminho pro outro lado? Não, tem só caminho pra cá. Ok. Aqui tem a torre. O que tem nessa torre? A torre é onde ficam os arqueiros. Quantos? Mano, qual que a gente 20. Vê? A gente fez isso aqui. Não. Não, 20. Não. 20 arqueiros? É continuação do nosso cara. Ah, é, tá certo. Porque é da. É. Ok. Mas a gente não pode entrar lá. Kurag não deixa. Só ele tem a chave. Quem é Kurag? Kurag? Aqui ele pode comer. Ah, aquele! Onde ele tá? Onde ele tá? Não sei. Onde ele tá? Não sei. Eu peguei minha espada. Eu não sei, ele costuma. Ele é o único que vai até a bruxa que pode entrar lá pra falar com ela. Ele não foi onde tá a bruxa. Eu sou um tirão lá. Você era o tirão. Eu era o tirão. Depois que você sobe a escada aqui, você atravessa o portal. A bruxa fica. Aí tem as minas aqui. Aqui tem as minas. Tá. Depois das minas, a bruxa fica. Mas aqui? Eu não sei o que tem pra lá, eu nunca fui. Por que tem. Aqui só tem esse salão? Não tem mais nada aqui? Só esse salão. Pois é, isso aqui de prontidão pra quando alguém chegar aqui eles atacarem aqui, é isso? Sim. Ok. E também aqui e também aqui. Ah. E também aqui, na torre. Mais algum lugar? Capitão, que você tem? Não, só aí, nas minas. A gente fica vigiando dentro das minas. As minas são pra cá. É. Os escravos, eles estão nas minas. E a gente sempre tem soldados vigiando nas minas. Então, normalmente, quem vigia nas minas são os hobgoblins. Tem algum tipo de alarme aqui que vocês estão? Vocês já se pensando? Não. Não? Não. Não. Todo mundo já sabe que esse bagulho foi invadido. Não! Eu tô traduzindo pra você, né? Ah, tá, obrigado. Ele tá falando junto. Ah, tá. Porque eu e a Liz me entendem. Ah, não dá pra entender, tá falando junto? É, tradução simultânea nunca dá certo. Eu já falei pra você tudo o que você queria. Agora me solta. Me deixa ir embora. Calma, eu não preciso saber mais coisa. Não precisa. É tudo que eu tinha planejado? O que eles estão pegando a mim? Essas coisas, cara. O que eles estão pegando as pessoas lá nas vidas? A bruxa. A bruxa quer pedras. Pra que ela pega as pedras? Pra ficar outro que eu jogo. Ela quer vender, ela quer vender dinheiro. Pra fazer os monstros dela. Que tipo de pedras são? São brilhantes? São transparentes? Não, não. Agora ela quer só daquela pedra da preta. E o que ela quer? Pedra preta? Que pedra preta é essa? Onix. Carbono. Serve pra quê, Onix? Carbono. Eu quero ela, velho. Pronto. Pra que serve ela? Eu sei por que eles usam. Pra que eles usam? Onix. Onix. Top, sabe por que eles usam? Onix. Jogue em teste pra lutar contra a Pokémon. Pra que usam? Que pode ser? É uma pedra Onix. Só pode ser de pedra com Onix. Mas é uma pedra preta. É uma pedra. Pra mim tudo é preto. Exato, dessa cor mesmo. 22, Jeff. O que você tá fazendo? Deve ser isso, hã? 22 ou 23? 23. Se não me engano, é pra animar a cor. Você usa pra mim. É isso? Quando você combustível, normalmente material de algumas magias. Então, isso é combustível. Oi? Eu sinto que o calor é um calor normal ou um negócio diferente do que você vai servir? É um negócio estranho. Isso não tá legal. Tá suando, de repente tem umas bronzeiras assim. De repente você olha ao redor, fica tudo distorcido. Como se você estivesse tendo alucinações. Esse calor não é normal, cara. Não. Definitivamente não é normal. Você já é tonto, aturdido? Pra vocês que magias usam pedra ônix. Vende o Wizard. É, Era roleplay, hein? Nossa, mano. A gente descobriu a magia. Tem a morte do Deus. Em off a gente já sabe o que tem que fazer. Só pode lançar essa magia agora. Opa! E a gente está. Tá entrando. Ai, que delícia! Vamos ter que ajudar roleplay com os caras desses, velho. Ah, mano, eu já fui roleplay pro saco já, mano. Já uma vaselina. Ele quer uma vaselina. Tá bom, agora a gente vai se interpretar. Acharam, né? Tirar em mortos vivos. É, Onix. Onix, eu cansei de novo. Vamos deixar o outro interpretar. A cerveja tá fazendo mal pra você? Oh, tem umas ervas loucas aí, você quer? Mas que merda, o que tá acontecendo? Vocês olham, olham, levanta, tá? Se você estiver sentindo dor, a pele dele tá borbulhando a pele dele. Os dedos dele vão esticando, e o corpo dele vai se ele praticamente dobra de tamanho. Ele praticamente dobra de tamanho. O corpo dele fica coberto de pelos. O rosto dele vai se deformando, se alongando, se tornando num focinho canino. Ele se torna um lobisomem. E ataca vocês. Vai pra cima? Não tem como interpretar. Nas tempo, garras. Deu tempo de fazer a revisão. Peraí, você tem que ir no outro. Deu tempo de fazer a revisão. Vai pela umbra. Lógico, pela umbra. Mata umbra. Sim, tá acontecendo. Peraí, ele tá bem. Ele só tava interpretando. Sim, Iniciativa, não. Iniciativa. Todos, menos o Grial, estão surpresos. Pois é. Você tem iniciativa também? Tem capacidade de interpretação. Qual que é a interpretação? Eu vou ver que ela vai levar. O Rodolfo. Aí, filho da puta. Fora. Nossa, eu pensei. Nossa, não é pior. Branco, amarelo. Branco. É isso, amarelo. 6 no dado. Então, a minha é 12. Puxa a ficha do... Eu falei 6 no dado. Desvantagem. Eu acho que eu tenho que ficar diferente. Não vai ser branco, eu acho. O branco é o que vale. Acho melhor eu... Ah, não, eu não sei, mano, como é que... Tipo, eu vou ver como é que... Nossa, tipo, diferente antes de jogar, é. Eu tenho que ver que eu jogo com vantagem iniciativa. Não sei se isso funciona, então... Você bota essa iniciativa aí? É isso que eu quero ver. Qual poder? Qual poder? Eu tenho 6. Eu tenho 2, só pela meia pra você. Instinto selvagem. Vai. Vai. Vai. Vai. Vai. Vai. Vai. Se eu for surpreendido, não está capacitado para o seu jogo. Pode aplicar a Shadow Stone aí, tanto. Shadow Stone. Ah, parou, parou. Eu só falo o meu ponto. Parou. Vou jogar. Bicha. Jeff. Eu abri de surpresa do último. Vou olhar no mapa e decorei, tá? De preferência. Ok. Vocês vão lembrar que vai buscar a capa. Trabalhei pra fazer. Ok. Eu trabalho, aí vai os caras e vira os outros tragos porra do mapa. Você é maduro. O Lobisomem não tá sentindo o cheiro de gostoso de comida que eu acabei de fazer? Sim, ele tá sentindo o cheiro de comida gostosa do seu sangue. Vários cheiros de comida. O infantil dos dragões aqui, tava vendo como que eles estão montados. Quem quer Gorathi? Importando o que, Jeff? Oi? O Gorathi é importando o que? Pega um pra mim. Pedra. Pedra? Pedra. Pedra e prata. O que ela junta? Tem 6. Mas que coisa, capitão, é só abrir comida que você volta. Você vê como eu tô passando mal, tô interpretando. Passando mal. Passando mal. Eu tô me ficaria. Vai ver as duas ainda, vem mais uma. Vamos lá, não sei. Meu amigo meu, ele começou a namorar com uma menina que era evangélica. Não, ele foi na igreja pela primeira vez, né? As pessoas batem, as pessoas começam a cair lá no chão. O que aconteceu com uma mulher? A mulher começou a subir lá, pra tentar me fazer tudo também. Meu Deus, alguém ajuda essa mulher, quem vai fazer mais? Aí eu vou te dizer. Ela foi me zombando na casa dela. Eu não tinha ido, eu não sabia que era assim que funcionava. Ok, Murray vira um lobisomem. Werewolf. O resto fica normal. Como foi a iniciativa? 14 do top. O resto fica normal? 14 da top. Nossa! É, 19. 19 do Biel. Qual dos dois anos primeiro? Biel, né? Com certeza. Destreza. Tá? Vou matar ele aqui. Matar devagarzinho. 12 do Cideirinho. 29. Tá vendo o Théo agora? Não, é que é bom. É, eu não sei ideia, mas eu sei que não vai. Tá, Biel, você é o primeiro. Eu funciona assim, vocês dois não. Você pode falar que tem que ter. Eu perdi a pessoa, né? Então vocês dois não vão chover, então vocês agem. Eu tô perdendo tudo. E aí, vocês vão chover tudo. Eu tô em frenesi total. Coitado. Não, tô pedindo, Mano, já foi! Já vai atacar. Você dispara a segunda flecha, fica assim, você virou. Tá, fica no ombro assim, na clavícula dele. Ah, não, foi pra escolher, não. Foi pata de trás. Quero mexicano saltar aqui, vai chover. Sabe, fica, ele vai correndo. Vai correndo. Você vai acomodar, você não perceba. Ele vai correndo, Biel. E salta na sua direção pra te atacar. Quanto que é seu modificador de força? Força? Dois não dele. Mais cinco. Mais cinco. Então 3, 8. Então 8, 2, tocar. Ele salta 2 metros, tranquilo, que é o caso sossegado. Ele corre assim e pula. Com as duas garras no ar, pra te atingir. Qual você vai ficar acomodado? 2 ou 3? 2. Se eu puder usar o negócio, eu faço. Não, continua assim. Não pode usar o negócio. É que um pouco mais de ação, né? É. Vamos ver se ele vai usar a função lá. Eu já passou, já deu um descanso curto, pra gente pegar um descanso curto. Muda esse negócio. Não, não, não. Ok. Você vai fazer a faca, né? É, vamos dizer que também pode. Os dois vai fazer direito e vai ser um light weapon. Não, não pesado e light weapon. Ele pula tipo um casco. Não, não, joga um cada vez. Se ele tem habilidade, é sempre bom nesse lugar. E outro. Se ele se transforma essa porra! Aí, ó, pegou um. Tá bom? Deixa eu ver se eu não vou ver o outro. Nove. Nove mais oito, você tem? Não, mais oito. Depois eu sou mendigo aqui. É, com mais nove. Bom, mais nove, tá certo? 18, segundo ataque. Ah, 18 é só no dado, tá certo. Ah, sim, vou tentar dar certo o primeiro ataque e depois sobe. Terceiro ataque. Oh, isso! Ok, voltando agora. Vamos ver se vai fazer não só com dois de quatro mais só dois. Passa seis de quatro. Mais um dano com fogo. Tem seis. Vou jogar seis de quatro mais. Deu um só, né? Não só no portal. Tem um jogo no outro. Mais um bom desafio. Seis. Mais um. Não. São 13. Mais 2 da hora. Mais 3 já, né? 13, 16 de dano. 16 de dano. Mais 16 de dano de metade. Dá uma resposta na boca. Vai com 7. 7 mais. 8. 15. 9. 7 com 5. Mais 3 vai ser 1. Esqueci que eu só vou matar. Mais 15 de dano. Terceira rodada. Agora a gente não vai ter. Funciona aqui. Normal. Mara Machado, que eu vou fazer. Sítio Vasco, eu vou mais um taco. É estudado em crime racional. Isso é brutal. É racional. Isso não é questão de racional, não. Não, não. É brutal. Funciona. Que beleza. Funciona. Aí você vai jogar um dado a mais, né? Não, tem dois dados a mais. É, porque você tem um latido, sabe? Action Surge, isso vai, mano. Você dá uma salva, pode? Ah, isso é automático que eu uso. Não, não, isso é uma coisa selvagem. É força, não tem raciocínio. Então, mas tudo, cara, é racional. Se for racional, você pode não. A não ser que você tivesse ido com a intenção de derrubar realmente. Não foi pra bater só. Tipo, dá uma espadada. Agora você poderia dar uma machadada. Agora você poderia bater com o machado de 10 e deixar ele puxar. Outra ação. Agora é. A rodada surpresa. Só os dois lados. Agora veio o Gabriel, que eu não vi o nome de novo. Pode? Beleza. Ele joga com desvantagem, certo? Vai se mover? Sim. Aí como você tá? Ok. Morri. Tá. Agora você salta 1 metro só. Parada, tá? Tem 2,50 para chegar em 5. Não vai alcançar, mas o Gabriel não está grudado em uma folha de papel. O Gabriel tem pelo menos 50 centímetros de tamanho. Se ele está assim, então praticamente, dependendo. Eu vou rolar ataque de vantagem. Joga com desvantagem com vantagem. Se você tivesse movido. Nossa, meu, vantagem. Nossa, 18 no primeiro ataque. 18? Não, é desvantagem. Vantagem, é desvantagem. Falou uma vantagem. 9, é mais 9, 18. É, 18 acertou. O segundo vai. É só você ter um crítico pra acertar. É 28. Música 9, gente. Não, vai ser 9. Aí eu saio, vai ser. Ele tá me controlando, então fica ao mais. Vai, eu tô vendo soldado, mano. Aqui em cima do jogo que é foda. Todos vocês, não? Aqui. E aqui? É, tá me contagem. Tá me contagem. Só 13. 17. Isso. Não, é 7. Não dá pra usar. Ok. Tá. Primeiro ele salta, tudo pra tocar o B.A. novo, tá? Primeira barra dele vai em direção ao peito, rasga o peito do B.A. se matou o pescoço. E aí o B.A. muda pra trás, assim, se comprimindo, muda o seu corpo, ponto, pé, tudo curvado. E aí o Murray no alto, ele tenta alcançar de novo, né? A terceira parte dele chega a resvalar, assim, no papel, né? Mas não espera. E aí o Murray volta ao solo. Ok, Pop, você. Uma aura extremamente agressiva vindo lá na direção da porta. Tá? Sempre sem o Biel lá no alto, sendo atacado. O que é isso que aconteceu? Tá morto assim? É. O que aconteceu? Acertou o clérigo. Começa aí. Cara, é pra afetar eu, não pra fazer de urso. Fala, a única senhora mulher que você. Faz um logo, velho. Isso é bom, Zé? Você ainda cria nova. Aprende a aprender. Isso é bom. Bora rolar normal. Eu faço aqui mais fósseis de vitalização. É porque agora eu não tenho. Não, peraí. Mas eu tenho que não ter. Não, mas tem que ter anterior. De anterior, 4 horas. Então fala com vontade de qualquer parte. 13, 9, 13. 13, falhou. Se ele me engane, e se eu tivesse matado, tem que ter levantado. Ah, peraí, dando psíquico. Não, dando psíquico, ele é o único pessoal. Eu deixei. Seu primeiro ataque, você pode ter que ter levantado. Você olha pro elfo alado, ele fala alguma coisa pra você. Assim. Começa a compreender algumas palavras, né? No meio do blá blá blá, que ele fala sobre falando cria nova, assim, de maneira jocosa, você tem que estar se entendendo, né? Você volta momentaneamente suas atenções para ele, né? Segura aquele riso que tá saindo da sua garganta, né? Você sendo dominado novamente pela fruta, você sente um impacto assim dentro do seu cérebro, como se ele fosse esmagado por uma mão. Tá? Aquela ponteada assim que se apoia na parede. O que mais? Então vai, depois não dobro, a vez dele. Não dobro, não dobro. Primeiro pra ser morto. De metade orc e metade lobisomem. Olha que horror. Agora ele é o orc que tá com surto. Agora sim, o orc tá com surto. O banho que tá cachorro limpinho. Diferente. Sim, não, sim, mas falando que eu lembro. Eu lembro que eu o pato de urso? Matou o lobisomem. Não pode matar o lobisomem e recuperar a honra dele. Ele ele conseguir pra batalha pelo meu lobisomem, tá bom, né? Não, acho que tem mais alguma coisa que eu poderia fazer. Né? E você vai fazer isso? Abraçar você e falar assim, nós somos peludos. Não, você vai pegar sua mãozinha. Sim. Deu 30 já de dano. 30 de dano, nota aí. 15, né? 15, né? Ele ainda tá com o riso estérico? De frente? Ele, na roda, na vez dele... Ele vai... Caiu a esponja? Já tô, tô com... 7 de vida. Tá com 7 de vida? Peraí, que eu tô com 7 de vida, então já ativou o negócio. Tem mais 27 temporadas. Não tem mais 27 temporadas. Tá. Na verdade, ó, peraí, peraí. Quando você caiu uma vela, você tem que ter... Não, seria que se você for bem, coloquei só. Sim, ele tá bem. Tá, você dá espadada nele com tudo. Rasga assim, ó. Pegando fogo, e aí você vê que se tudo você. Ah, e o Randa assim. Mais necrótico. E o Randa assim, muito feio. E aí ele vai se levantando assim. Você vê o ferimento que você fez, começa a fechar, ele vai, parece que ele vai tomando mais tamanho, crescendo, crescendo por cima de você, assim, que vai ficar nossa senhora! Vai ser duizinho, tá bom? Ok. Tá, depois da Lisbeth então. Ah não, você tem seu segundo ataque, né? Já foi os dois. Errou! Vai fazer bons arcos? É um bons arcos pra fazer? Faz tudo que vocês têm que fazer, se ninguém derrubar agora, vai olhar. A primeira coisa, tira mais um teste pra ver se você consegue. Ataque essa. Não tem nada de fazer teste mesmo. É, você tá dando risada e lembrando que você cria nova. Dando risada de si mesmo, né? Que coisa que eu sou. Já era o ponto de grande. Tá, não mudou nada. Você foi, se for dano, você tem vantagem no teste. Já tem vantagem no teste de qualquer forma. Jogar o próximo teste com vontade. O que mais? Você vai fazer ali? Não, pessoal, não faço nada, mas só no próximo turno eu vou poder agir. Se você quiser, é mais de. Pode ser mais de. Tem mais de uma. Não, perguntando. A magia do Paladino. Não, tá lá. Se ele tentar, se eles mostram, tem que esperar um pouquinho. Se eu não mais mas ela tem dois ataques. Ah, você é bom. Eu acho que é bom ter seis a mais. Concordo também, velho. Eu acho. Del, você. Ele gostou. Oito mais cinco, Então, 18, valeu, ok. Ele tá lá, crescendo assim, com os barulhos pra atacar ela. Ele vê que não é por isso. Então, ele moveu os meus juntos, parado. Se ele. Já tá muito mais. Quanto você tem de força? Mais zero. Não, você consegue pular 3 feet. Com a espada você deve alcançar ele. 3 feet, você consegue pular meio. Com a espada você deve alcançar. Quase 1 metro pra cima. Ainda mais que tá com a armadura pesada? É, mas tá com a armadura pesada. Tá assim, ó. Consegue pular 75 centímetros. Falando de polimassa, vai pular o Murray também? Fala os seus dois, eu acho. Então vou fazer Então, aponta a mão na direção do mundo, deixa um comando pra ele e o olho fica paralisado. Aí o Murray vai andando. Calmamente agora, né? Murmurando uma prece, o corpo dele fica envolto na aura dourada, tá? Vocês veem o chão dele ao redor dele, o lugar onde estaria a sombra dele, tá? Fica um disco luminoso, dourado e prateado no chão. Você me viu muito aí. E ele, você? Se transforma. Nossa, Cimitarra? Caramba! Não deu certo. Se ele chega no muro, dispara a cerveja na cara dele, mesmo paralisado, obviamente, parece que se leve, não faz efeito nele. É. Joga se ele tivesse vontade. Fica paralisado. Mas pode jogar com mais um ataque. Não, mas se você for ele faz, sem voluntário. 16 vai acertar. No mínimo mais 6 você tem. Né? Ou seja, 3. Mais 2. Mais 6 e mais 4. Não, não tem mais 4. Mais 4. Mais 4? Mais 4. Sim, mais 4. Tem mais 5. Não, o 5 não é pelo processo, é pelo ativo. Ah, tem 8 atributos. Tá certinho, tem 20 no então dá uma mais 8, 24. Tá certo, você. Qual o agora? O cimitarra é mais? Ah, é. É aquela parte. É aquela cimitarra. É. Então, se é ataque normal com a mão do lado. Ah, yeah. Yeah, yeah, yeah. Oh, yeah, yeah. Yeah. Yeah. Dois. Yeah. Dano mais quatro coisas. Quatro mais quatro. Ah, não. Não toma desse. Dois. Dois. Dois. Dois. Dois. Dois. Ok. Tá. Ele tá lá. Os danos pra mim. Ataca ela. Tá paralisado. Bota de urso, pega o machado, olha. O que aconteceu com ele? Passa ele, ó. Derruba ele. Não, eu não posso derrubá-lo. Eu acho que eu fiz isso nele. Eu tava ensinando ele como usar os poderes esterais, ele ficou assim. Ó, que está a hora que eu tenho, hein? Exato. Agora a gente vai ele, faça ele. É, Não consegue. Ele não consegue derrubar nenhum parque. Ele desculpa o meu irmão de batalha. Não tem que ser assim. Ele vai pinando. Ah, olha. Ele é o único que tem uma lógica do grupo, cara. Você vai acabar com o bebê, mano? Ele bate as três machadadas. Mas que droga, por que a pele dele é feita? É aço? Agora eu vou bater, agora é Gabriel. Não é igual da Apple, mas é muito bom. Gabriel. Ah, ele vem fazer toda a mão de você. Não vou fazer. Ele tá bem baixo. O cara tem 2 metros. Agora sim. Agora sim. Ai, que porra. Tá assim, ó. Oh, oh, oh, oh, oh. Yeah. É que eu não posso mexer pra dar risada. Mano, se eu colocasse isso na cadeira de roda agora, você ia ser o melhor cosplayer de Finrock, mano. Fusão pra caralho. Jeff. Como é que tá essa violência? Morre, bola. Para. 20! Na hora que eu fiz isso, estou sentindo Calmir. Tem minha deusa comigo. Minha deusa irá parar. Estou sentindo Calmir. Estou sentindo Silene. Já vi dividido na metade. Ele deu 52. É. Então já foi mais, foi 29 segundo ataque. É, deu 54. Porque os dois ataques deu 50. Não, peraí, já descobri. Agora quanto que deu? Você deu 20. Você deu 20. Tinha dado 25 no primeiro ataque. Eu já descontei. Tirei 12. Ficava com 24, fiquei com 12. 29 no segundo. Tá. Tira 14 de vida. Foi a 0, foi? Não. Então, aqui é 12 aqui e tem mais 2 aqui, porque eu tinha a vida aqui ainda. Ah, sim. Você zerou os pontos. Não, ele zerou os pontos de vida temporários. Eu comecei a tirar da vida temporária, depois eu tiro da minha vida normal. Eu tinha 12. E agora eu vou estar descontando. Eu não vou tirar da minha vida normal, porque eu preciso tirar da vida temporária. Sim, sim. Mais 20. Mais 24. Tá 27. Recebe, passou. Então cortou. Quando ele entrou em frênese, cortou o efeito do riso. Agora tá. Tá, acabou seu que turno, rola o teste pra você. Passa mais pra outra. Só falta passar mais dele. Passou também. É no fim do turno. Encerra o turno dele. Encerra o turno dele, ele tá em frênese, não tem condição de dar conjugação. Agora é 20. Eu vou focalizar todo o porrado nesse ataque. Ah, tá. Efeito visual. Visual. É. Ok. Defende. Efeito 8. Agora deu 8. Tá, 4. 12. Mais pra frente a arma dele vai dar de 12 de dano. Vários de 12. Mano, seja criativo, velho. Eu tenho uma ideia, ele vai fazer a ideia lá. Sabe aquela ideia que eu falei pra vocês lá no negócio? Olha pra ele, só vai fazer. Mano, foi fundido magicamente pro Rony. Magicamente pode ser separado. Não, não foi fundido magicamente. Foi fundido naturalmente. Não, magicamente, velho. Não tem arma mágica, mano. Quem é que são deuses? Quem são os personagens da comunidade? Certo, você fala. Puta, cara, nossa, imagina que louco. Se o Tauro dessa força aqui, o Pitts vai cada vez atacar essas coisas. Então, primeiro escolha ali. Tauro chegou na frente. Mano, Tauro chegou na frente. Não, Tauro chegou assim. Peraí, mano. Não, filho. Agora vai ficar. Não, eu vou pegar ele com você. Não, você vai ficar. Você vai ficar. É, só o Tauro. Ok, a Tauro chega por trás do muro e não cai ainda. Pá, quinta baga assim, ficou com o ruim dele. Quinta baga. Vai, que vai retornando a forma biótica, a forma humanoide, uma cabeça menor, os pés vão encolhendo, as mãos dele vão diminuindo, o fim vai voltando para a nova forma normal, tá? E ele retorna a forma normal. Aí ele você deu o último golpe pra matar? Não. Não. Tá inconsciente. Seu porra, velho. Eu quero ser essa câmera. Você deu o último golpe pra matar. Pela consciência. Se deixa pra matar, é assim. Bem, tá, bem. Tá, vocês olham e veem que a porta não chegou nunca no tal. Não, não, espera. Deu buraco. Espera. Tá, ok. Você joga magia, puf, ele bate a cabecinha na neve e vai escorregando assim. Fica caindo de medo. Tá com a cara na mão. Sim, eu vi no muro. Eu tô aqui no muro. O Orc. Nossa, cara, tá com pânico, velho. Eu não posso ser mais. Você foi ferido. Você pode virar um também. Filho do Lula, pelo amor de tanto! Não vai falar isso? Não. Sério? Falei, falei. Preciso que seja. Falei, doença? Nossa, falhou. Não. Miseravelmente. Ele vai virar também. Segurem-no. Ele quem? O elfo. Não, o elfo. O que é isso daí? Se fosse o caso, o Murch teria se transformado na mesma noite que ele foi mordido. E é a primeira vez que ele está se transformando. Olha lá, olha lá, estou ouvindo. Por favor, abaixa o meu. Agora sou eu escapando. Para, mexe aí. É legal. Parece uma precaução, Miguel. Deixa até a mim. Então é dia 27? Não, eu não dou cara, que tá frio. 26. Ele tá aqui no que hoje? Dia 26 ou dia 27? Que dia que é hoje? 27? 27. Não, eu tô tomando minha posição. 27. Não sei se vai funcionar. Vai dormir, né? Vai fazer alguma coisa. Droga, se o nariz de raposa estivesse aqui, ela saberia como curar isso. Que dia que a gente teve, né? Eu sei. Você sabe? Sei, mas não pede, cara. Melhor curá-lo antes que ele vire. Você quer ajuda para subir? Sim. Eu não sei se ele vai querer descer. Biel, vamos nós. Você quer ter um problema? Rapaz, não ia ter que levantar ele. Você não vai querer descer? O seu? Agora a gente abate uma pena. Fúlio, vou ver se eu consigo fazer alguma coisa com ele. Não, se você não conseguir. Não, pode curá-lo, não pode. Vai ter que descobrir todo o jeito. Vamos fazer pro ritual, então vai demorar 10 minutos. 10 minutos você não se transformar, beleza. Tá lá comendo, né? Você sente o calor. O peão tá lá ao redor de você, né? Quando eu jurei em você. É. Eu sinto um calor aqui, nossa, né? Quando fiquei mal. Eu sinto um calor. Eu tô mesmo interpretando. Olha a verdade. Como é que eu vou agora nesse negócio? Não tô vendo. É um portão. Ah, eu não tô vendo. Essa menina é muito engraçada. O robô na minera do Cléber. Passa esses 10 minutos e eu termino a questão deles. Termina. Você podia ter dois dias já, porque esse é o primeiro doente. Não tem nada desse outro. Sim. Sim, eu só lembro que eu me disse do primeiro. Ah, não, a minha pergunta é justamente essa. Você não lembra? Não. Não, não. Você faz esforços aí. Eu sei. Ok. O Théo termina a magia em você, tá? Você olha assim pro Théo segurando o medalhão do Palmeiras e brilha. Tá brilho cegando assim. Parece um sol. Esse brilho ele atinge seus olhos, Gabriel, de forma cegante. Você sente um ardor. Esse calor dentro do seu olho, você fala dentro do seu corpo. Sente uma dor no que você tivesse perdido. Vocês olham pro Gabriel. Tá, joga um save de concentração. Não, é constituição. Passa. Falhou. Você gritou. Ele começa a gritar. Ah, no chão, se contorcendo. Olha na boca dele. Calma aí. Não, tá saindo da maldição de você. O Gabriel começa a gritar. Vocês veem. Massa saindo do corpo dele. Porque já não disse. Para com isso! Para com isso! Não! Vamos deixar mesmo, gente. Obrigado. Aguente! Ele vai sair numa fumaça no corpo dele como se estivesse pegando fogo, tá? E ele gritando, se contorcendo no chão, né? E aí, os gritos dele vão diminuindo. O ardor que você sente vai subindo, você sente, até que passa completamente, você sente a sensação de bem-estar depois disso. Como é aquela bebida dele? Acho que eu joguei. Não vou ter que ter. Agora vai pra R. A onda mais do peito de um, ele deu poção nele, então ele é superior. Aperta R ali. Bom, agora eu vou fazer tudo. 12. Tá, maldição. É uma maldição mágica. E é transmitido por qualquer ataque. Você sabe. Vocês dois foram picados. Quê? Vocês dois foram mordidos, por acaso, por aquele só que você passou no teste, ele não. Não, você não notou, diferente. Não, eu lembro, porque eu tô contando aqui. Pra hora que chegar tá pra primeira lua, certinho. A primeira lua cheia depois do evento pra ele virar. Vira, não, ele é não consegue rastrear. Ele tá desmaiado, né? Não, já tomei poção, já me deu poção, já tá dormindo. Ele tá dormindo. Ele tá cansado. Tá dormindo, tá exausto. Eu dormi? Vai remover uma maldição dele? Dado de vida. Eu tomei poção, porque eu acho que provavelmente eu acordei quando ele me acordou. Não, mas você tá exausto, você tá cansado. Ah, sim! Acordei, tomei poção dele, dormi. Mas não quer dizer que eu posso pegar um garraquinho no cinto e jogar na boca. Vai remover uma maldição dele? Ritual, papo. O que você vai fazer? Esse motor pode ser útil. Mas ele pode conseguir controlar isso. Eu duvido. Ele já tem uma mente meio pra. Ele melhora pro Murray. É verdade, mas eu posso ajudá-lo. Como eu disse, eu tenho experiência. Ele é muito rápido. Ele é muito cabeça quente. O Bloomer também. Perigo não, né? Imagina. Você consegue fazer isso mais rápido? Não. Mas vocês conseguem mobilizá-lo de novo? Mas seria. Me dá um dia. Me dá uma chance de tentar ensinar ele a controlar isso. Se você conseguir, eu te dou o contrato. Bom, amanhã ele provavelmente iria se preocupar com ele. Ele não vai conseguir isso. Dinheiro? A menos que ele consiga aprender a controlar isso. Me dê uma chance de tentar ajudá-lo. Agora a gente já sabe que isso acontece com isso, estaremos preparados. Tem gente que gostaria de ficar cega por toda a vida, sabe? Não, eu seria estúpido nesse ponto. Eu sou estúpido, Bruno. Por quê? Você acha que eu queria ver se a sua cara é feia, moço? Bem, minha cara não é feia. Não pode se ferir. É, garotos. É. Peitão. Peitão. Arambado. Aberto. Menino do Rio. Pera de uma 12? De qualquer maneira, seria injusto, como mas ela é natural. Evidenciou. Vocês usam itens, é? Eu não vou fazer nada hoje. Bom, se ele quiser ou não. Se você quiser fazer uma consciência de volta da próxima vez, eu não vou fazer nada. Beijo. Sim. Parece que a armadilha não funciona. A arma não surtiu muito efeito. O couro dele fica muito, muito pior do que o meu. Seu couro é duro. Não, o couro é duro. E cresci no frio. Não sei se são chifres verdes. Mas tem a pele mole. Mas aí a gente conseguiu roubar um bichinho. Bom, vamos parar de brigar. Vamos. Descansar, porque. Eu vou comer, depois de comer, eu vou olhar mais tarde. Se tem atrás, não pode. Os caras não podem ver isso. Melhor a gente curar os PVs nossos, porque metade do grupo tá organizado. Descansando, então. Turno de guarda. Só vocês dois. Ixi, deu bosta. Vai ter intimidade. É. 4 horas. Sim, sim, 4 horas. 4 horas juntos. Tá? Tá? Recuperar todas as habilidades gastas. E tiver sem gastar. Recuperar tudo que gastou. Imagina que você está num lugar totalmente não confortável. Você não está numa estalagem, direito dourado. Agora fazendo o episódio com essa Agora nós senta na fogueira e fica lembrando tudo que fez. Mas você tem fogueira? Tem. Eu fiz fogueira. Você faz fogueira? A senhora então vai lá junto, faz fogueira. Se não tiver madeira, eu uso orca. Ok, tem orca com infernal aí dentro. Demorou. Não, que infernal? Não, não tem. Não, eu uso orca tá vivo. O orca tá vivo? Porque o Orc morto não tem graça. Não. Ele não vai se debater? Sério? Não. Ele não vai gritar. Ele não abaixou a cabeça. Ele não falou em ó. Você não abaixou a cabeça. Nossa. Tá, você vai lá pegar os olhos. Não, quando ela faz assim com a mão dela se ama uma lareda. Bate nas roupas e uma fogueira dessa altura, assim, nesse canto. Tá. E aí ela fica ali. Depois ela cancela uma ajuda. O fogo de menino fica ali com só uma sopa. Só que não é. Isso aquece o ambiente, tá? Vocês veem múltiplas de gelo se desprendendo do teto, né? De água se desprendendo do teto, do gelo, do clima, tá? E será como... E aí vocês se alimentam, o cansaço toma conta do corpo de vocês. Vocês não sei se alguém vai me acordar para comer, né? Não, fica quieto aí que você ficou, você se deu sorte. Ele trabalha demais, já pronto. Um dia só. O que que eu vejo? A gente vai entrar surpresa para. Além da porta, além do horizonte, existe um lugar. Além da porta, tem dois anões do lado. Ah, é? Tem é isso aqui. É? Se eu correr no reto, o que você tá fazendo aqui fora, trem? Hã? Você não tem casa, não? Então. Tá escuro. Você não enxerga escuro, cara. Tá escuro? Eu não sei, você enxerga escuro agora? Eu não enxergo. Por sinal, porque eu não sei. Você enxerga escuro, tá tão escuro. Gale, você consegue muito por dentro. Muito pena. Pela. Muito acabada. Tantas paredes, tantos se você quiser falar, né? Porque tá cara, né? Porque a gente vai ter que ir. É, no começo, finamente trabalhado, tá? E as paredes, você nota desenhos, tá? Uma coisa ruim, você vê a grande arma explodindo, armas, armas escapando, minério, tá? Você pode estar fazendo um avanço nesse corredor. E aí, quando vem o vídeo da esquerda, consegue virar para a esquerda e avançar por ele. Sim, consegue. E aí você vai até chegar numa uma porta de pedra. Você vira pra cá e vai até o fim do corredor. Ele vira numa porta. Uma porta pra cá? Não, porta pra cá. Assim? Isso. Essa porta é uma porta de pedra também. Com detalhes de pata. Desenhar esse negócio. Uma triqueta. Imagina o seguinte, um triângulo, tá? Uma linha começa aqui. É mais ou menos isso. Só que as linhas desse símbolo são três linhas aqui. Então uma linha uma hora passa por baixo, outra passa por cima, tá? Imagina você, você pegar um elástico, ó, e aí você corta ele e torce ele assim. Aí tipo, você começa a dar a volta. Você está por dentro, depois está por fora, por dentro. E chega até o chão, a porta? A porta chega até o chão. Esses símbolos, eles dão a volta em todo o batente da porta. Mas você vai ser uma tipo, em real, por exemplo. É como você fosse também numa... mecanismo. Põe água, lá... Não. Essa porta você vê um par de aldabas nela. Saindo da porta tem dois cilindros de pedra, tá? E um anel de prata de cada lado, assim. Um anel prateado de cada lado, assim. Terminando num bojo metálico, tá? Tanto para você puxar quanto para você bater ali, tá? E esse bojo metálico ele tem o formato de uma mão, tá? Os mãos, assim, como se estivesse segurando. Esses anéis de prata. Nada de incomum, por exemplo. O que você chama de incomum? Uma buracos estranhos, assim, tipo, mecanismos, interruptores. Não, assim, não é mecanismos, paredes, nada. Como você consegue ver buraco de fechadura na porta? Você não consegue ver além disso, você consegue ver que tem algum mecanismo de tranco na porta. Parece. Mas não é chave. Um buraco fechadura, assim, fechado. Nossa, a espada. Visão ainda alcança. Você tem uma cruz aqui, mas tá. Maior? Ah, não sabia que era maior. Não sabia? A gente assiste sempre o PTBR, né? Nossa, mulher vai pegar, vou fazer o PTBR. Bom, acho que então, se a gente errar, eu achei que ia abrir a porta e sair um monte de coisa. Então, se a gente errar, acontece alguma coisa na nossa sala. Se a gente errar, os dois anões vão sair e matar nós. Ah, que vamos, não, né? Pra matar, pra gente matar ele. XP. Ah, tá, beleza. Ah, foi pedra não dá XP. Os dois anões que tem do lado da porta. Não, assim, é pedra não revida, pô. Pedra? É, pera, é igual do Skyrim também. O que tem que é pedra? Pelo que eu sei, ele é mental. Tipo, isso aí é do Skyrim? É pedra. Você imagina? Acho que não. Ah, tá. Não sei nem que é no Sky. É, é, é, é, é, é, é, é, é. Eu achei essa imagem da internet, eu achei que fosse do Sky. É igualzinho, meu. Eu meio que o Artanã, eu achei essa imagem. Acho verdade mesmo, mano. Parece você, né? O quê? Machado, sabe? Serrado. Pra que colher depois? É bom duplo. Não parece, é o machado do bagulho, velho. Isso aqui, mano. Você gira o cabo do machado assim, é físico, mano. Já ele vai atacar pela direita! Já são menores os motoristas daqui. É. Bom, qual que então, vocês fazem? Eu volto antes, eu só quero ver a porta. É pra confundir, você tá lá usando o cara só, então você vai pra cá, pra cá. Isso é normal? Tem que só virar assim pra ver se é do outro lado. É uma porta lisa. É a pedra. Pedra, sim. Parece pedra, vamos lá. Que a visão dele avançar até o final do corredor. Todo mundo tá dormindo, doutor. Olha a fogueira, Théo. Que fogueira? Eu acho que todo mundo dormiu ao redor da fogueira pra se esquentar, né, velho? Isso aqui é gelo. É. A gente não vai dar pra cá. O que eu fiz aqui tá acontecendo, né? Ok. Dá pra fazer. Ah, eu quero teste de inspeção. Insight. Insight? Todo mundo joga com sabedoria, com vantagem, e eu jogo com normal. Não, não, não. Isso aí é antes normal. É o seguinte, pode ser. O seguinte, eu jogo com vantagem. Olha, eu jogo normal porque eu não comi, eles não deixaram comer, beleza. Não precisa ficar. A comida fica lá, não fica. Pode ser. Desaparece? Não, vocês teriam que me acordar pra comer, né, gente? Cair exausto. Tem vantagem? Não vou saber, não vou. Ó, tá na hora de eu comer. Levanta isso outra mente. É. 17. Você vai ganhar um poder. Você vai perder alguma coisa, né? Calma. É, né? Eu não consegui nada. E outra, ele tá bom exausto. A gente não rola, acorda. Não. Burro, vou comer. Você vai dormir. Não, você tá tipo. Ô, burro, deixa eu chegar, ô. Vai mijar. Você tem que falar isso? Não, não é questão. Não, não, gente, eu não sei a hora que o negócio tá pronto, mano. Eu não sinto instantaneamente o cheiro da comida e levanto, mano. Eu só preciso de ela, vai fazer. Eu tô morrendo, sou da parte dessas coisas. Quanto tempo dura o banquete? Acho que uma hora. Acho que 2 horas. 2 horas? Dá, acho que dá tempo de dar um leve descanso. Tá, descanso curto. Ou uma hora. Isso são as perguntas da pergunta. 17, 17. Você Ou 24, ok. Tá, vocês estão esquecendo um detalhe nessa sala. Deixa eu passar um detalhe. É, deixa eu passar. Você quer que tenha morrido? Tem. Não, por isso que Quero percepção. São as fases da lua, eu tô percebendo. Agora, não pode ver, você vai ver a luz do homem. Sério. Tá. Durante a noite vocês escutam vozes, conversa com o mesmo. É, pra não sempre, sempre no segundo turno. Né? Você até o amanhecer. Cuidado com o pá, não é? Pessoal. Agora eu tô abrindo a pegar o pessoal. Sai desnaturalmente. Vai matar o cara, né? Eu sou tipo um largo da frente. Mas ele teoricamente não vai pegar eu. Sim, não pega, só pega você. Deixa eu falar, vai que alguém correndo. Pra onde você vai? Não entendi. Vou voltar pro salão. Uhum. E naquele salão tem uma fenda. Certo. Pra algum lugar. Uhum. Então, aquela fenda. O que você vai fazer na fenda? Tá. Posso fazer um teste por certo? Desativar o meu arco. Não, não desativar, eu falei assim, eu fiz o arco. É mesmo, tem a armadura de metal. Mas eu que fiz, eu fiz assim. Eu falei que não tinha que pegar. Você fez o arma. Ela fez o alarme físico. Mas eu falei, eu joguei a arma. Mas ela deixou a armadura ainda. Ela deixou as coisas lá. Fiz até uma parte. Você tem dois anarmes. Você aprendeu isso direitinho com seu tutor em forma. O mágico, na verdade, ele é teoricamente vítima. Eu fiz daí, mas. Mas é que tipo, se você, quando você anda, você vai bater no metal, vai fazer barulho. Você se preparou pra tomar uma flechada boa? Escreve sua ação. Exatamente, o que você tá fazendo. Qual que é a distância? A distância? Você tá na parede? Você sabe que ele tá. Uma parede é o 3 metros. É o bebê que você tá pensando, né? Você tá. Ok, você vai bater o pé na neve e lá do lado. Não, deixa sentido. Como não tem? De um lado ao outro. Você tá na sala. Corredor, minha parede está aqui. Ah, ele fez bem na porta. Essa porta foi? Mas a madeira de metal. Ah, ok. Isso mudou tudo. E da moça, tá? Escreva a sua ação. É, eu não sei se, tipo, se eu tenho a mosca agora, como é que eu vou enxergar lá. Não... Vai chegar um monte de quadradinho, velho. Exato, meu visão é diferente com a mosca, não é? Claro. Não é a minha visão. Você enxerga mais só de oito, mais oito, mais oito, mais oito, mais oito. Você tem quatro. Eu posso acordar? Não. A visão de uma barata é melhor. Só eu, por isso. E outra, às vezes, porque vai ser tudo isso natural, né? Um dia. Aí morreu, olha, mano. Morreu. Morreu. Fechou. Entendeu? Três. Deixa eu uma mãozinha na música. Tem uma. Tô jeito forte pra vocês saírem da sala. Gabriel. Vai ser uma coisa. Meu! Pulso sobe o ponte de luz. No chão. Acho que ela vai atrás. Talvez, talvez, se ela for esgarrar, alguma coisa. Ficar ali, vai fazer barulho de qualquer jeito. Ela vai cair sim. Só não tira um. Sobe, você joga ela, tá? Ela joga o corpo por cima assim e bate lá em cima no alto, fica parada. Vê se é legal. Você tem que estacionar pelo acorde. Não cai. Eu tenho três. Não cai. Joga um barulhinho, né? Você vai ter que ficar do lado. Você vai pular do lado. Vai escalar. Dois. Vamos encerrar depois essa cena. Né? E eu vou jogar um teste de estreza. Como ritual? Não, eu já não tá de iniciativa. É tudo escuro. Pra mim não. O que não é nenhum problema pra você. Você toca terminando a arma? É que a gente faz um momento que enxerga no escuro. Você enxerga além da fenda. No salão dele. Sobe, Sbit. Ele vai se abrindo na direção noroeste. E é top. Ele vai se abrindo. Tá, nessa direção noroeste. Dá uma funilada e termina numa porta. Tem que pular o cima que só parece o poste. Ah. Não dá pra enxergar nada de ter ali. Dá, você consegue enxergar. Você consegue enxergar. Cai com um dragão? Cai com um dragão. Você consegue enxergar. Dentro você vê. Uma mãozinha, uma cola. Aí tá. Contra nós. Pé. Parado. Só tá três. Cadê o seu personagem? E a branca? Ah, eles mataram. Eles estão em pé, tá, com machado. Três deles parados, assim, estáticos. Tá? O anão que está mais perto de você, ele está virado assim, como se estivesse em campo correndo. É uma estátua de gelo de anão. Estátua? Então, é pra mosquito? Você tá numa fenda do tamanho. Nossa, é verdade. Reza pra ninguém ter dado uma nada de outro jeito. Vira aranha mais mortal que existe. É que eu te mato. Aranha do Santos. Vira pernilongo, eu não sei matar um pernilongo. Vira de tudo. Segura. Segura. Agora você joga o insight. Agora joga o insight. Não fica mais nada, não, né? E aí? Ela tá fazendo teste de percepção, tudo isso tem algum animal predador na fenda, pra poder se transformar, ela fazendo teste pra ela assim. Muito forte, assim, porque ele fica, ele é canalizado ali. Porque senão o problema é congelado. Quatro anões congelados. Quatro anões congelados, parecendo que estava correndo. Três parados e um correndo. Três parados e um correndo. E tem uma porta na outra lado. Do oposto. Já tô uma batalha, você vai ser. Isso que legal, né? Mata ela, volta. Morre de novo. Vai atravessando por lado, e batendo pra ele, todo mundo dançando. Ela chega lá, cansada, e destransforma. Tá. E aí você vê os anões congelados, realmente. Acho que pode dar toda a volta. Tá. Um salão escavado na rocha. As paredes parecem ser paredes de uma caverna natural. Uma porta que leva pro norte. Tava não tentando correr. Tá. Mas vocês são machos, né? Isso. Você consegue dar uma olhada. Não precisa mais nada. Aí tá esse mosquitinho aí, abre dois olhos, assim. Os olhos estão vendo o plano dele. Não. Tipo, voltar ao normal e, tipo, aparecer um whatever ali, escondido. Isso que você corre. Voltar ao normal já é um risco. É, você não vai voltar. Desculpa, não. Vou botar normal, escolher o salão, okay, se transformar de novo e sair. Congelou. Mas não tá ali na sala. Você que acha. Eu olhei tudo. Você olhou pra cima? Lógico, olhei tudo, eu só tô voando. Só lembra do seu logo de transformação. Sim. Voltar. Se eu gastar o terceiro nível, não mais. Ah, então tá de boa. Por que de boa? Ah, tem três ou quatro. Tibão. É, por isso que eu vou te esperar, eu posso ver mal. Tibão. Pouso no chão e volto, né? Pouso no chão, você se transforma. Você enxerga mais clareza, você enxerga mais normais. Por que ele enxerga no escuro? Não enxerga. Você enxerga com a cúmula, isso. Então, eu gostaria que ele não enxergasse, pra mim. É. Ok, o que você faz? Não, você está congelado. Ok. Está dando geológico. Como a gente sabe. Ok, tá olhando lá. Eu quero saber o que tem. Se ela congelar, é isso que você vê. Como assim? É. Como a mesma você coisa. Vê? Eu vejo a mesma coisa que ele tinha visto. É, você se transforma ao redor assim. Que os se vê que uma é uma dama, na verdade. Ela está correndo. Não tem nenhum dragão ali. Nada, nada aparenta que tenha congelado eles ali. Não tem nada dentro que aparenta ter congelado. Se eles estão congelados, eu também não tenho que ver. Uma criatura que vive, não tem como isso acontecer sozinho. Eu quero que você vá ver. Se ele é dragão, eu quero que você vá ver. Que pode ser congelado dele. Esse é o mais direto. Mas a dieta da lei. Você tá de quê? Desculpa, gente. Já vou tem nada. Ah, não. Desce. É só inteligência. Só cura. Aí tem o seguinte, o risco acha que é o fim. Vou pegar não. Tô pegando? Eu sou bem congelado. Claro, tá. E aí você vê, ó, pequenos estalagmites do solo que vão crescendo, eles vêm se aproximando do anão. Vamos pra ele, tá? E vão diminuindo, deixando se afastar. Os estalagmites vêm do norte. Na entrada. E na porta que está fechada para a direção da fenda. É. Provavelmente talvez porque não tá feliz. É caverna natural? Hã? É caverna natural? Caverna natural. Deve ser uma prisão, hein? Mas eles estão furados com a estalagmite do anão? Não. Então foi isso. Só... Você olha o primeiro anão, ele tá com uma expressão calma. O segundo anão. Pega surpresa aí. O segundo anão fica assim. Esses caras não tinham atenção. Vai pra cima, site. Eles estavam correndo, eles estavam sorrindo. Nós estamos parados. Sorriso malicioso. Um tava correndo. Um tava sorrindo. Sorriso malicioso. Sorrisinho assim. Sorrisinho maroto. Sorriso maroto, o anão. O segundo anão. O terceiro anão está com os olhos arregalados. E o quarto anão com expressão de favor. Esse cara viu e tinha reação. Tinha um bipolar no grupo. Não, tinha muito lerdo. Então, porque tinham três com medo e um dando risada. Ele não viu nada. Era top do grupo. Cadê o... Ele tava contando uma piada pros amigos. Nossa, é que ele não... Você foi? Descongelar? Poderona? Ok. Deu branco. Descongelar o anão. O corpo dele. Não vou escutar todo, tá? Só, tipo, até aqui. Então, por isso que ele está vivendo. Só fez um foguinho pra chamar a atenção. Que bom, quero roubar com você. É que eu sou muito seria uma boa. Eu não sou um, mas eu acho que isso é na época moderna, porque a gente faz isso. A brilho mágico se transforma em algo que envolve o rosto do anão, tá? Se utilizando ao redor do corpo dele, e vai se transformar. A espessura da parede que você passou? Gravas, um buraco de fechadura. Se enfiam. Você puxa, não é que ela se mexa, paralisada, pode. Congelada. Você já se congelada por dentro, sabe? Congelada. O bom dela tá congelado. Você põe a mão, você sente frio. Você olha, tem uma camada de gelo. E só tem essa porta, né? Só tem essa porta. Ah, então acho que você tá seguro aí. É, se congelar a porta dele. Se congelar a porta, você tá seguro. Calma aí, calma. Você tá essa porta. Você tá uma fenda? Mas algo. A porta é pra onde? Não, mano, é uma fenda desse tamanhozinho que eu acho. É, então, ó, veja o seguinte: essa porta morto, hein? E tem mais alguma coisa pra dar fora. Vocês vão poder ir pra lá, só impedir de ver? Tá. Gente, você não sabe se essa fenda é natural ou não. Pode ser uma mina. Não, sim. É natural? Que guarda que passa no meio da prisão pra ir embora? No meio da cela. Se vê a cela, aqui tem uma cela de dois guardas. Tem que ir na saída ou tem a cela. Exato. Aí é a cela. Os caras talvez não pararam aqui na cela. Eles estão presos. Mas se fosse uma cela que tinha. Com armas? É, com armas. Nada pra ele sentar. Os caras assim de vigia com o machado, cara. A verdade é que eles eram guardas, eles pegam algumas coisas. Eles foram traídos. Não, eu não ia ter uma fenda dessa. Uma prisão oval, assim. Gente, sabão. Essa fenda pode ter aparecido aí. Não, não é fenda, tempo, mano. Não é os fenda, que era só não. Não sei mais forte. Sim, não, não. Gabriel, tem o salão. Tá, beleza, mas tem a parede. Que dá um deles no salão. Essa fenda vai aparecer ao longo do tempo. Que dá no salão. Você não entendeu. Só aqui não é. Se ela não tá lá, se ela não tá lá. Se eu vou fazer a cela, vai ter. Mas não faz sentido os caras ficarem lá dentro. Se tipo, você vai conseguir em algum momento. Mas não tem mais uma traída, mano. Não, mas você não sou ali. Ou traída. Não, mas você não sabe o que vai entender lá. Não faz sentido. A gente não sabe o que tem do outro lado. Não faz sentido. Não, faz sim. Essa é uma cidadela de anões. Não faz sentido essa ideia dos caras que. Gente, não, gente, a gente não sabe de tipo... Não, eu não falei que eles estão protegendo essa cidade. Não falaram isso. Pra mim eles são escravos, porque é uma cidadela de anões. Na verdade, é a maior e fechada. Realmente não faz sentido. Estou colocando alguma peça na minha cabeça. O quinto anel. O dragão. O dragão. Não, não, não, não. Não é isso. Uma peça ali dentro. Esse cara tá. A chave pode abrir a porta. É mais um negócio da mão. Se uma porta está regional, pode ser que eu abri. Cara, é porque tipo, o gelo veio daqui, o gelo veio da porta. Não, gente! Puta que pariu! Ela tá falando que não é uma porta. Essa daqui é pra fazer uma porta. Mas tem outra. Essa aqui, ó. Essa é um bonito. Aqui. Isso é um bonito. Ali, aqui. E você sente o local onde a porta, onde a parede, ela tem uma mobilidade diferente, distante, tá? Ela é mais lisinha, deixa você tirar um misto de ar. Você vai na boca da travelatinha, e aí você pega uma pedra, você sente que ela está meio mole na parede, como está lá, mas uma parede meio mole, como se fosse um dente mole, tá? Você aperta esse calão, ele recorde a sua parede, você escuta um estalo, tá? E aquela parede lisa ela aparece. Eu não fico, só preciso saber, eu não fico na frente da porta da galera. Vocês escolhem atrás dela. Vocês escolhem atrás da porta. Que antes era como um jato de gelo. De coisa velha, sabe? Não deve ter aberto há muito tempo. Beleza, você não vai lá, você não tá lá ajudando. Eu tô quase cortando, me incomodando. Não. Sabe porta de emergência? É uma porta de pedra. Se o fogo tiver, é um negócio que você arma. Você sai duas hastes de ferro e uma barra de ferro assim. Aí de fora fora. Tá por um frio aqui. Dá pra desligar pra cá sair? Pode fazer o que você quiser. Mas eu vou ter certeza que abrir a porta. Fala inteligência. Inteligência? Oi? 14. Parece ser uma rota de fogo. E os burros morreram. Valeu. Eles sentaram e pra lá. Os vigia. Aí eu. Ziu fugiu. E se a porta está congelada. Exato! Então tem outra porta secreta? Não, às vezes não, é aquelas portas que fecham sozinhas. Congelou e depois congelou. Não, aquele. É aquelas portas automáticas, tipo, eles saíram correndo, aí foi congelando, né? Mas continuou, aí fechou a porta e congelou. Eu acho que o bicho entrou, congelou os caras. Mas por quê? Congelou. Alguém congelaria uma rota. Mas ele veio por essa rota. Ele se apossessou. Eles tomaram conta do lugar. Vai ver, então, ele congelaram primeiro as rotas de fuga e entraram e botaram o pai de Mas pra eles, já que tipo, eu tomei esse forte, eu não vou querer uma rota de fuga. Se daqui não era aberto, então, só que faz tempo. Não tinha mais. Se todos. Essa outra parte não era aberta faz tempo, então tem que tomar a terceira rota de fuga. Não. Onde ela foi não era aberto faz tempo? Essa daqui é o cara congelou, então ele não saiu por ali. Ele pode ter congelado por fora, não pode? Se ele já congelado a porta? Por fora como? A porta do posto foi congelada do lado de fora? Sim. Do lado de fora da outra porta lá. É. Aí então, ele tá tentando esconder isso. É o que eu falei, como eu não congelaria uma roda de fuga? As pessoas fugirem. Então é bom conjunto lá. É, mais ou menos. Gente, vamos parar. Te mereceu, a gente conseguiu um mapa. Ok, encerramos. Qual que você tem aí? Interrogada já deu bastante. Não, sou interrogado, tem dois exércitos. Nosso interrogado: onde é os acampamentos? Quantos são? Quantos os caras vão da guarda? Eu descobri a senha. E vocês não abriram essa porra dessa porta. Eu sabia que era 55, mas eu queria saber porque tinha 4 dígitos. E eu descobri, eram 2 zeros. Era o que me intrigava aí. Vocês assustaram por 7? Você chegou a essa confusão por 10. O que é? Bem, eu ligo uma resposta em 55. Não, foi 0 zeros. Porque ele não falou. Ele vai falar, é estrela estrela, foi-se. 62. Já, dá mais uma fichinha aí. Estrela é 0, foi-se é 5. Por quê? Dá 10 pra cada um. Mais uma ficha, dá 10 pra cada um. Por que eu daria mais uma ficha? A resposta do enigma é 55. Tá, então são. É, o Jeff, Ele disse policial bom. Não, iniciando bom. 63 por 7 dá 9, não 10. Seu roubão. 63 é 120. Barra 7 dá 1.100. Eu vou dar 1.200 pra vocês. Das fichinhas e tudo. Não, não tô ainda. Mas é assim que eu serve. A gente tá nível 12 já. nível 12 e não aproveitaram nada do jogo. A gente fez duas quests pra entrar nível 12. É. Duas quests. É. Exato. Vamos mais devagar pra todo mundo aproveitar melhor. Tem muita coisa, eu tava dando uma revisada. Livro. E agora eu vou querer essa semana ver se eu consigo dar uma revisada em ficha. Vocês não estão aproveitando 10% dos personagens de vocês. Tem muita coisa que vocês não estão utilizando. Hoje eu aproveitei uma coisa que vocês também usavam, né, Mate? Não tô falando nem de equipamento mágico, tô falando de habilidade do personagem realmente. Eu acho que os que mais estão sendo explorados é o Lucas, o Brad e só. Né? Tem muita coisa, os do Ariel também. É que tem muita coisa que vocês não estão usando. Por exemplo, o AD foi usar a habilidade semana passada só. Foi ver a habilidade de teletransporte que ele tem, que é uma puta habilidade boa. Né? E mais, ela tem coragem, fala de não sente medo. Né? E ela consegue estender isso pra todo mundo do grupo, né? Isso é importante quando enfrentar os dragões. Não fala pro Léo, por favor, cara. Já tomou os dragões. Já deixou, já. Vamos os dragões. Ok, quantos PVs você tinha, Murray, quando você crinou? Quê? Quantos PVs você tinha quando crinou? Não tava full, né? Não. Tava quanto, mais ou menos? Quanto por cento? Metade? Mais da metade. Um pouquinho mais da metade, né? Tá, eu vou dar mais 1000. Pra vocês. Pelo combate. Pelo combate contra o Murin. Porque vocês foram, derrotaram um personagem de nível razoável e foram criativos. Pra conseguir fazer isso sem matá-lo. A CD do Murin devia ser uma CD8 pra cima, né? É, em torno disso aí mesmo. Vai dar. Não é o nível do personagem, é um pouquinho menos. Metade do XP, depois eu vou pegar pra calcular certinho. Ficou mais forte. Ficou bem mais fraco. É. Ficou mais fraco porque ele abandonou o machado. Não, porque tipo, o nível dele é 12. Só que o nível dele subiu. O nível de dificuldade dele é 8. Então 4 pessoas de nível 8 seriam enquanto médio. A mesma dificuldade pra matar ele do que ele teria com ele. Fica assim. Tá, é equilibrado, pau a pau. O cara é aquele dano machado, esse cara tem resistência. Tem um dano roubado na garra. Então, roubado na garra. 2d4 mais força um d6. Infinita. Deixa eu apagar aqui esse mais. Ok, 114 mil redondinho. Faltam só 6 mil. 6 mil redondinho. Mas sabe que é legal? Sabe que eu ganho no próximo nível? Não. Sabe que eu ganho? Expertise.